Pinto Golf. Gente, via bot, Lima Mike, cheio de porta na cidade para... Mike Eco Delta, mantém as condições visuais, QNH1017, reporte para descida. Lado Xané, 6250. 6250 da Oceané, livre pouso, pista 10, vento 090 graus com 09 nós. 50, sente livre pouso, pista 10. Patango Lima Kilo do Lua, sono identificação, reporte no ponto ideal de descida, voo Yamã para chegada a mão. Sente, mantenha as condições, mantenha o 090, reporte no ponto ideal de descida, mantenha presente para o Lua. No solo aos 24, libera a direita e chama 121-9. Vou liberar a direita na Fox 1219 ou 6250. Bom dia, Xané 6250, livrou na Fox. 250, bom dia, prossegue táxi via Alfa, reportando para Juliette. Via Alfa, informará antes da Juliette. Autorizado, autorizado, cruzamento no 735. Sim, gostado de Matango. Bem, se mantém as condições visuais, Canadá 017. É o Lima Kilo Zulu para emissão de descida. Lima Kilo Zulu desça para 3.500 pés, que é Gama 017. 3.500 no 017. Lima Kilo Zulu, correção, desça para 4.000 pés, que é Gama 017. 4.000 no 017. Kilo Zulu. Centro 207, desce mantém 2.000 pés, com ajuste no 097. 2.000 no 097, 4207. 4207, reporta estabilizado na ILS X Rei da pista no 0. Vai reportar estabilizado, 4207. Para ingresso na Juliette, o 6250. Via Juliette para o 02. Via Juliette 02, 50. O 1073, climb and maintain flight level 240, call now Recife Centro 125, decimal 1, if enable 133, decimal 25. 125, 1, backup 13325, go 1073. Thank you very much, good day. Good. Salve, Gustavo, do Gono 397-03, feedback em Canadá. Coordena com a equipe após a Avianca livre, puxa o sinal, chame táxi. Após a Avianca autorizada, chama na táxi, 397. Lima, Kilo Zulu, confirme proa. Tá, proa 144, propõe cancelamento, se possível, proa de Paris. Gente, regra de voo modificada ao 1328, desce mantenha no 1500 pés, o ajuste no 097, está presente voa Paripe. Presente voa de Paripe, descendo para 1500 pés, via 17. Hotel de Matango, confirme posição. O mesmo, para subir até a aeronave aqui. Já iremos coordenar o Papatão, Quebec, na remota 12, aguarde. Obrigado. Gente. Botão de Salvador, gol 1260, sente da ponta de trás. 1260, chama identificação, autorizado chegada a mar, desce, mantém o nível 050, ajuste no 097. 050 no 097, mar, 260. Kiaco Delta, ciente, desce, mantém 500 pés, o ajuste no 097, reporte visual com campo. Obrigado com o fiscal de paz, dentro de instantes ele irá aparecer no local, ok? Tudo bem, muito obrigado, hein? Olhe Matango, confirme modo alfa, correção, confirme modo Charlie, não recebo mesmo. Diz que mantém, até Olhe Matango. Aqui é com Delta Torre no noite decimal 6. Queco Delta, o ajuste 10 no 7, reporta passando a vertical do farol de Itapuã. Juliette, Juliette Golf, acione identificação e chame quando pronto para descida ou ajuste em Salvador 10-17. Azul 4207 LS. Azul 4207, passou Duna completa aproximação, torre 98 decimal 6. 86, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207 LS. Azul 4207, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso para o 207. Prossegue via Indy Alpha até o ponto espera quando chama a torre na frequência 18, meio ajuste no 0107, bom voo. Indy Alpha 18,6 graus, bom dia, 397. Confirme posição. Afirmativo, confirme a altitude que mantém. Se reporte no farol da barra. Siga. Juliette Golf, décima tem 5.500 pés, o ajuste no 0-7. Voo 4207. Cente Azul 4207, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus com 1-0 nós. Livre pouso não no 04207. Charlie Matango, apenas para confirmação, após farol da barra, irá prosseguir para Salvador? 25, São Francisco de Las Vegas, câmbio 28. Ciente. Ciente. Salvador, bom dia, gol 1397, ponto de espera da 90, pronto, visual com tráfego nacional. 1397, bom dia, após a passagem do azul, alinhar e manter cabeceirão no zero. Após o azul, alinhar e manter 1-0, gol 1397. Romeu, Zulu, Zulu, Vitor, prossiga. Prossiga. O Vitor, Vitor, acione 0224. Vitor, confirme destino e pessoas a bordo, tipo da aeronave. Tente o Mike Eco Delta avistado, reporta final da 17. Mativo, confirme até qual altitude vai subir. Alfa, Que o Delta baixou e travou. Autorizado o pouso, cabeceira 17, o vento 120 graus, com 8 nós, Mike Eco Delta. Delta. Está presente em rotatória, Lima Kilo Zulu. Hotel Lima Tango, reporte visual com local com campo. Lima Tango recebeu o controle. Hotel Lima Tango, reporte visual com o campo. 260, desce, mantém 2000 pés, o ajuste na 0 na 7, reporte estabilizado, nem LS XR da pista na 0. 2017, porta ali. 2160. Voo no 397, decola aos 37, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 08, grava, Maria. Dono Bandiego, no 397, cruza 1600 da Eulia da Brenha. Dono 397, bom dia, contato radar, sobe e mantém o nível 360, saída Leda. Foi correção, saída da El, foi Leda, após Leda, foi Brita. Na presente Leda, após bridge, gol no 397. Hotel Lima Tango, confirme a altitude que mantém. Ciente. Ciente, Mike Eco Delta Solo aos 38. Livre táxi, Santa Pátio 4, frequência livre no corte. Bom dia. Solo Salvador, gol no 983, posição 4, pushback acionamento. 283, coordenem com a equipe de solo após o Embraer da Azul taxiar sua retaguarda. O mesmo está parqueando até o 01, o senhor já está livre, ok? Após o Embraer da Azul. Após o Embraer da Azul, gol no 983, está livre. Para o controle. Ali, Papa Mike. Papa Mike decolado do Costa Azul, prosseguindo para Aracaju, mantendo 500 pés da GL a princípio. 04 a bordo, acionado 0131. Gente, Lima Papa Mike, reporte no Pituaçu. Postará no Parque Pituaçu, Lima Papa Mike. Espera uma pergunta. Para o controle. O Hotel Lima Tango está autorizado, vai manter o sobrevoo aqui sobre o... Gente, Hotel Lima Tango, não recebo ainda modo Alfa e nem modo Charlie. Gente. Lima Papa Tango, confirme Lima Papa Mike, correção, confirme o tipo da aeronave. O Lima Papa Mike é o Romeo 44. Gente, confirme a posição agora. Vertical do Parque do Pituaçu. Através do Parque do Pituaçu. Gente, aguarde transferência para a torre para cruzamento. Guardando transferência para o cruzamento, Lima Papa Mike. Lima Kilo Zulu já está avistando, senhora. Lima Kilo Zulu, torre na noite, decimal 6. Na noite, 6, tem um bom serviço. Igualmente. Salvador, bom dia do Papa Tango, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, bom dia, continua aproximação, ajuste 1-0-1-7, reporta final de 2 milhas, cabeceira 1-7. Reportará final de 2 milhas, 1-7, Kilo Zulu. 1-7, Juliette, Juliette Golf. Zulu, tem condição de manter a velocidade até a próxima cabeceira 1-7? Afirma, senhor. Sente. Tango, prossiga. Autorizado sobrevoo. O Lima Papa Mike no através, no, na vertical do farol da, de Itapuã. Lima Papa Mike, torre no noite, decimal 6. 18-6, graças. Lima Papa Mike, o ajuste 1-0-1-7, inicialmente mantém a vertical do farol de Itapuã, aguardando para o cruzamento do campo, tem o tráfego pousando agora na cabeceira 1-7, caso de uma arremetida para não interferir com seu tráfego. Mantém a vertical do farol de Itapuã aguardando, Lima Papa Mike. Afirmativo, vai manter a vertical do farol de Itapuã, esperando o avião pousar e prosseguindo, Lima Papa Mike. Estabilizado no 2, na 60. No 40, quando pronto, se amparou, puxa estacionamento no 02. 18-6, boa. Boa, gol no 397, centro Recife no 251, no alterno no 3325. 351, 3325, grato, bom dia. Bom dia. Uma aproximação aguardando autorização de pouso, pista 1-0, gol no 260. Estamos aguardando, 260. No 93. No 260, baixada travada? Afirmativo. No 260, livre pouso, pistão no 0, o vento 080 graus com 10 nós. Livre pouso, 260, gol. Kilo Zulu no solo de Salvador aos 4-4, autorizado backtrack, reporta livrando 4-5, o Lima Kilo Zulu. Ciente, confirmando a prosseguir via corredores para Salvador? Afirmativo, mas eu não consigo ser direto para Paris. Juliette, Juliette Golf, da presente voo para a rotatória, desce e mantenho no 1500 pés, o ajuste no 0 no 7. Tem que ir para a da rotatória do 10 pontos, pode esperar mesmo. 3 pontos de espera da 10 pontos. Gol 1983, observe a passagem do tráfego da companhia após alinhar e manter. Alinha e mantém após levar a companhia na final, 983. Ciente Lima Kilo Zulu, bom dia. Papa Mike na escuta? Tem uma Papa Mike na escuta, senhor. Tem condições de prosseguir para o cruzamento do campo na vertical da torre? Afirmativo, vai prosseguir na vertical da torre da presente, o Lima Papa Mike. Afirmativo, ajuste 1-0-1-7, reporta livrando o eixo da 1-0-2-8, Lima Papa Mike. Reportará livrando o eixo da 1-0-2-8, Lima Papa Mike. Prossiga. Seu seguinte autorizado via paralela até o estado. Autorizado, porém está sujeito ao tráfego. Hotel Lima Tango. Direita 219, obrigado. Sono 260, muito bom dia, livrou. 60, prossegue via Alfa, reportando, seu Juliette. Alfa, chamando, seu Juliette, no 260. Ok, ciente. Firma Papa Mike, que está na vertical da torre. Afirmativo, reporta liberando o eixo do 1028. Reportará liberando Lima Papa Mike. Papa Mike na vertical da base aérea. Afirmativo, prossegue com o Proa Nordeste aguardando transferência de comunicações, o Lima Papa Mike. Proa Nordeste aguardando o Lima Papa Mike. Voo no 983, tráfego helicóptero cruzou com o Proa Nordeste, não interfere com a sua decolagem, está livre, decolagem da 10, o vento 090 graus com 9 nós. Voo no 983. Livre a decolagem, voo no 983. Papa Mike prossegue com a Proa Nordeste, o ajuste no 097, chama o controle agora em 120.8, tem um... 120.8, Lima Papa Mike, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, quando possível, estimado para pouso em Aracaju e estimado para terminar Aracaju. O Lima Papa Mike estimaria Aracaju 1h30, mas a presente vai prosseguir para a Fazenda Boa Luz, Serra November, Lima Uniforme. Confirme quantas milhas de Salvador destino. 140 milhas da presente. Confirme 140 milhas? Afirmativo, 140. Confirme radial. De Salvador? A magnética desejada é a 140, a 040. Gente, dá presente autorizado direto destino, reporta 20 milhas afastadas de Salvador e estimado para pouso em Serra November, Lima e Uniforme. Estima 1032. Gente. Controle, bom dia, gol no 983 decolado. Dono 983, bom dia, contato radar, sabe, mantém o nível 360. Tá presente, voa Ileda, após Ileda, voa Ibride. Ok, vai subir pro 36, vai voar Ileda, tá presente, após Ibride. Voo 983. Agora, o horário do U é 1349. 15? 15. 1500. 1515. Ciente. Gente, deixa só o plano chegar no sistema e assim que chegar eu irei coordenar o 3, confirmando o 38. Ok, ciente. Quando chegar no sistema eu irei coordenar o 300 com o centro Recife. Muito obrigado, Hotel Limatango, prossiga. Agora, através de Itapuã, autorizado, vai para Enrimar. Hotel Limatango, chame a torre, 98.6. 98.6. Está passando o Hotel Limatango. Hotel Limatango é a torre, prossiga. Está aqui no Itapuã, autorizado, vai cruzar o aeródromo para